Policiais civis da equipe Bravo do Grupo de Diligências Especiais de Foz do Iguaçu receberam há alguns dias, via 197, a informação de que um indivíduo, com o primeiro nome Fagner, estaria ameaçando pessoas que moram próximos à sua residência na região do bairro Três Lagoas. Segundo o que foi revelado pelas investigações, Fagner teria saído da cadeia no último dia 28 de agosto, onde cumpria a pena pelo crime de roubo agravado, artigo 157. Os policiais descobriram ainda que Fagner estaria planejando um roubo a um posto de combustíveis no bairro e usaria a mesma arma com que ameaçava as pessoas. Na manhã de sexta-feira, por volta das 8 horas, policiais da equipe de investigação foram até a residência de Fagner de Oliveira Vicente, 22 anos, localizada na rua Frederico Chevalier, no bairro Três Lagoas, e em revista ao imóvel, localizaram embaixo do travesseiro de Fagner uma pistola marca Colt calibre 45, municiada com 7 cartuchos intactos e mais 3 cartuchos do mesmo calibre de reserva na cama do indivíduo. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos. Em depoimento, Fagner alegou estar em posse da arma para sua proteção. Mesmo diante da alegação, ele foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, artigo 16 da Lei do Desarmamento, e foi conduzido de volta à cadeia pública Laudemir Neves, onde aguardará decisão judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.